Okay, let's go. Feliz com meu amor, mas parecia que algo ia. dia por ti. Me fez chorar noites e noites enquanto outra tu amavas. Desculpe, amor, agora é tarde pra se arrepender. Eu fui tão fraca enquanto te amava. Em outros braços você estava. Sem pensar no nosso amor, só me sufocava, matando o que eu sentia por ti. Me fez chorar noites e noites enquanto outra tu amavas. Desculpe, amor, agora é tarde pra se arrepender. O bicho vai pegar. Nós tá solteiro na pista e ninguém segura nós. Não tenho culpa de nascer com a vida de playboy. O bicho vai pegar. Nós tá solteiro na pista e ninguém segura nós. Não tenho culpa de nascer com a vida de playboy. Eu te encontro nesse antigo bar. Quanto tempo se passou, quase tudo aqui mudou. Ei, Alina, eu tenho tanto pra falar. Como vai a sua faculdade? Em direito que vai se formar. Tudo que fiz por ti, quer você perceba ou não. Ei, menino, eu sempre gostei de ti. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti, quer você. Tudo bem, eu

então vê o perdão. Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, pra ver se eu consigo te dar meu perdão. Chora amor, pra ver se tu comove o meu coração. Chora amor, pra ver se eu consigo te dar o meu perdão. Sempre enquanto eu viver, e quero confessar que a minha vida inteira quero estar ao seu lado e pra sempre juntos. Minha menina, tu precisa saber que ainda há uma esperança em minha vida. E quero confessar que a minha vida inteira quero estar ao seu lado e pra sempre juntos. Minha menina, tu precisa saber que ainda há uma esperança em minha

só que agora eu me calei. Achei que estava certo, só que agora eu não sei. Falei que não amava você, falei que não queria você, mas vejo que foi contradição, porque eu questionei coração. Se você só queria o meu bem, só queria me ver bem, eu agi feito um bobo de novo. Eu só queria estar bem, só que eu não tô nada bem, eu tô sofrendo de novo. Eu vou me entregar a ti, Senhor. É hoje. sinto completo. Sinto que ainda falta algo. E sinto que o dinheiro não pode comprar a coisa mais importante nesse mundo, que é a salvação. Tenho bens, tenho luxo, e não me falta dinheiro. Tenho uma família linda, posso bem a minha vida. Mas com todo o meu dinheiro e todo o meu grande negócio, nada sacia minha alma e nem compra salvação. Mas eu sei que tu estás aí a torcer por mim. Oh Jesus, eu ouço a tua voz lá no alto chamar por mim, dizendo que o dinheiro não pode me salvar. E quem se chega a Deus, Deus se chega a Ele. Graças a Deus, e desde já agradeço por todas as bênçãos do Senhor, pela linda família e por todos os shows, por todos os aplausos. Mas ainda assim, eu não me sinto completo sem ti. Portanto, hoje eu decidi que teu filho volta a casa, Pai. Sempre gostei de ti. Eu estou orgulhosa de tudo que fiz por ti.